começando mais um daquele, que é o programa de jogabilidade que fala sobre tudo que não são videogames. Sim, esse é mais um episódio do Fora da Caixa. Eu sou o Sushi e eu não saio da caixa. Eu sou o Rafael e não é tudo que é um videogame, mas tudo poderia ser um videogame. Eu sou o Tengu. Estamos aqui para mais um episódio do Fora da Caixa, esse podcast que é um dos podcasts bônus que chegam ao ouvido de quem nos apoia no Orelo. Então muito obrigado a você que está escutando esse podcast por nos apoiar. Obrigado. Verdade. Então, saber, começando aqui, já puxando o assunto principal desse programa, Rafa, você que não estava aqui no podcast passado, eu sinto a sua excitação por compartilhar conosco algum tema. Então, olha só, eu tenho muitas coisas pra falar, mas eu não sei falar de nenhuma. Certo, próximo. Então, então por isso já passa a minha palavra aqui. Mas olha só, coisas que vocês falaram no podcast passado, que eu assisti e que, sei lá, dá a minha palhinha sobre. Certo. A substância, legal. Arte, cinema, bem engraçado. É bem engraçado, é uma experiência única você ter visto esse filme no cinema. Ele não deve mais estar no cinema agora. É assim, eu vi no cinema, mas eu vi numa sala muito vazia. Ah, nossa, André. Porque eu realmente fiquei sentindo falta de sentir a reação, André, do público em algumas cenas. Quando começa aquela parte ali do final, as pessoas estavam em polvorosa. Tinha gente que não sabia se ria, tinha gente que queria sair da sala, não, sabe? A parte da luta, sabe? Que é desesperadora, assim. Eu queria muito ver as pessoas se desesperando, assim, com cabeças sendo batidas em mesas de vidro e outras coisas. Assim, é realmente uma experiência. Uma experiência. Uma substância. Uma substância. Vocês fizeram a pergunta, e você, galera, vocês aplicariam a substância? Você aplicaria a substância, Tengu? Eu não assisti o filme. Você não sabe qual é a da substância? Eu não sei qual é a da substância. Olha só, então eu vou te dar aqui o negócio. Tá. A substância, Tengu, é um remédio que você compra. É que nem isso daqui, quando vai ser auto-aplicado. É idêntico. Entendi. É um negocinho aplicável, uma injeçãozinha num potinho, né? Uhum. Você injeta ela nas suas costas? Acho que não. Não, em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. É verdade, ela injeta no braço, ela faz tipo um negócio de heroína, na verdade. É verdade, ela tira depois da coluna. É, exato. Você injeta um líquido verde. Tá. Inofensivo. Aham. Uhum. Completamente. E aí, imediatamente, assim, alguns segundos passam, de uma forma quase instantânea, você começa a ter um streamlink muito louco, e aí é bom que você tenha um banheiro comicamente amplo, pra você poder cair no chão e se estrebuchar à vontade. Uhum. Que é isso que vai acontecer. Você vai cair no chão e se estrebuchar à vontade, e a sua coluna vertebral, ela vai se abrir em duas. Suas costas vão abrir um buraco, né? Vão abrir um grande vão, e de dentro das suas costas vai nascer um novo Tengu. Entendi. Que vai ser um Tengu, que vai ser a representação física perfeita do que o... Jovem, do que o Tengu poderia ser. Entendi. Esse Tengu, ele vai viver por 7 dias. Uhum. Só que depois de 7 dias, ele precisa se recarregar. Uhum. Ao longo desses 7 dias, ele vai extrair um líquido de um fluido espinhal do Tengu velho, que vai estar, tá, inclusive, caído no chão. E você vai fazer questão de não mover ele, deixar igual um saco de batata. Deixa ele lá, não mexe nele. Vai estar caído lá no chão. Mas aí você tem que extrair um fluido espinhal dele todos os dias e injetar na sua coxa, pra você permanecer jovem e vivo. E depois de 7 dias, você precisa transferir sua consciência de volta pro Tengu velho. Através de uma transfusão de sangue, assim, você faz um negócio lá. E aí você acorda de volta, Tengu velho, e o Tengu jovem vai passar 7 dias dormindo. E aí você tem que completar esse ciclo, né? Viver nesse ciclo pra sempre. Entendi. E aí, assim, algumas pessoas fazem a pergunta: você faria isso? Que realmente é bastante cômico. Uhum. Eu gostaria de acreditar que ninguém que vê esse filme sai dele pensando: porra, tá aí um negócio legal de se fazer. Dito isso, primeira coisa que aconteceu com, sei lá, Round 6, foi alguém de querer fato, participar, né? Fazer um reality de verdade, replicando. Inclusive existe, né? O reality do Round 6. Você viu a notícia das estadunidenses que estavam comprando ovo de tênia pra se aplicar, pra poder emagrecer? Uau! Fiquei sabendo. E aí o negócio é pro ovo de tênia ir e ficar alojado no intestino da pessoa, crescer a tênia lá gigante, certo, e ela ficar se alimentando das coisas dela pra pessoa emagrecer. Legal, só que, cara, aparentemente os ovos de tênia, que é uma das mulheres lá comprou era um ovo de tênia de ser humano, de cocô de ser humano, alguma coisa assim. Porque aí é um ovo de tênia que, por alguma característica física, talvez ele seja mais fino, não sei, ele acaba caindo na corrente sanguínea e acaba indo pro cérebro. Ela tá com uma tênia no cérebro por causa disso. Meu Deus. Mas é, tem caso de tênia que fica, tipo, na pele, né? Você vai ver raio-x então, da pessoa, você vê o corpo inteiro, as manchinhas. Então, e aí que tá, não é o primeiro caso. Isso já aconteceu algumas vezes, pelo menos mais de uma. De mulheres com tênia no cérebro porque estão comprando, sei lá, na Shopee, ovo de tênia pra emagrecer. Pois então a pergunta é, Tengu, você faria? Você comeria tênia? Acho que eu faria com a tênia, melhor. Assim, é tentador, gente, é tentador. Não vou dizer que não é tentador, mas não, prefiro comer tênia também. Mas eu só queria dizer, essa moda da tênia já é coisa de muitos anos já. Só meio que veio se destacar mais recentemente, mas já é uma coisa que, infelizmente, as pessoas fazem há muito tempo. E se destacou de novo porque outra mulher ficou com tênia no cérebro recentemente. É verdade. Além da substância, uma coisa que eu assisti, que o Sushi já falou no outro Fora da Caixa, e o Tengu também, imagino, foi Dan Da Dan. Né? Que, com certeza, é o melhor anime dessa temporada. É um dos melhores animes do ano fácil. Mas e o anime Galileu Galilei? Não sei nem do que você tá falando. É o Orbit... Esqueci o nome. É um nome esquisito, né? É um nome grande. Mas parece legal. Eu achei o primeiro episódio, tem umas coisas meio estranhas, mas curioso ao mesmo tempo. Então, mas é que o Dan Da Dan... Primeiro, eu tô vendo o legendado na Crunchyroll. Tá muito boa a legenda, inclusive. Obrigado. Se alguém aí no mundo estiver fazendo essa legenda, sabe que tá muito foda. Vou passar pro chefe os elogios. Mas o anime tá muito bom. Eu não sabia o que esperar. Eu sabia, quando eu comecei a assistir, eu falei, alguém me falou que tinha fantasma e alienígena. E que, e ela acredita em fantasma e ele é alienígena. E aí eles fazem um teste, aí ela acaba encontrando alienígena e ele acaba encontrando fantasma, sabe? Sabia que era isso. Eu achava que era comédia romântica, inclusive. Anime. De certa forma, E ele tem bastante... Você tá assistindo também? Não. Porra, André. E ele tem bastante, sim, comédia romântica, ele tem bastante comédia, mas ele é quase um shonen? Ele é um quase shonen? Assim, então, mas o lance, o negócio dele é, pelo que eu entendo, ele é uma comédia romântica disfarçada de shonen, né? Exato. Ou é um shonen disfarçado de comédia romântica? Não, eu diria que ele é uma comédia romântica com elementos de shonen e não o contrário. Isso. Ele é realmente, tipo, você fica mais interessado, nem são os poderzinhos, ou a luta é linda, todas as lutas são lindas, e a coreografia, e o desenvolver da luta, tipo, eles estão perdendo, eles estão ganhando. Aí ela fez esse plano aqui. E ela é a protagonista. Na minha concepção, ela é a protagonista. A Momo, né? E ela é muito a protagonista das lutas também, sabe? Eu acho isso muito bacana. Eu acho que o desenvolver das lutas é muito legal, então também me chama muita atenção. Mas a comédia romântica e o romance é bem interessante. E é o que eu acho que acaba prendendo, assim, tipo, cara, o que vai acontecer com esses dois? Ai, meu Deus, como é que vai desenvolver o relacionamento deles? É bacana. A relação de personagens, e não só dos dois, de todos os personagens da história, é a parte mais legal. Você quer ver essas pessoas interagindo, esses personagens existindo, basicamente, porque todo mundo é muito interessante. É. Teve o icônico episódio 7, né? Hoje saiu o 9, mas eu não vi ainda. E o 8 eu já vi, mas foi só um começo de arco, praticamente. E o episódio 7, assim, foi... devastador. Pique de... Sim, né? Não sei falar. Não é lá um episódio 19 de Kimetsu no Yaiba, mas foi legal. Não, então, deixa eu falar. É melhor... Tá? É porque ele não é hype de luta, ele é outra coisa. Ele é cinema, sabe? Caralho, cinema, porra! Sabe, Martin Scorsese? Você tá pensando em ápice, Rafa. Ápice dos animes. Assim, não é o episódio... 23 de Yu Hakusho. Eles decidem... Que é o pior. Não é o episódio que eles apresentam o 24. DJ de Onigashima, de One Piece, mas é legal. DJ de Onigashima. Peraí, não é o DJ que você não gosta? Não, é o Abelha lá. É, não, mas eu não gosto do Apu também, do One Piece. O personagem é detestável. Mas não, esse episódio é muito bem animado, de uma forma assustadora. Mas o Apu, ele tá sendo feito pra ser detestado, né? Não, mas ele é. É porque ele é mais detestável. Estava indo quando eles tentam fazer ele ser um rapper, assim. O problema é que ele é detestável pros personagens e pra gente, né? Aí é difícil de querer assistir. É difícil. Porque às vezes tem um vilão que ele é detestável pros personagens, mas você fala, caralho, esse cara é um filho da puta maneiro. Mas assim, André, eu quero muito que você assista com a Clarice e fala o que você achou. Do Dan Da Dan? Do Dan Da Dan, sério, porque é muito interessante, é lindo de arregaçar. É muito lindo. Eu quero ver. É, sai Saro, né? Não, entra Saro. Alphabet? Why can you stay calm for once? Instead of flying off the handle. I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever. I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to feed your own ambition. So though I can't imagine how, I hope you're happy right now. Mas o meu assunto principal aqui no Fora da Caixa que eu quero falar mesmo é: ontem eu ia ver depois isso daí, mas eu falei, não, eu quero ver antes do Fora da Caixa, porque eu quero muito falar disso no Fora da Caixa, porque eu sei que vai ser muito foda e tá todo mundo falando sobre. Eu fui na barbearia, não, mentira. Eu assisti Wicked no cinema. Ah, eba! Eu acho que quando eu vi o musical pela primeira vez, eu falei dele num Fora da Caixa, eu falei dele em algum lugar. Você aqui viu a Companhia Brasileira, né? É isso, eu vi o musical aqui no Brasil. Tenho memórias. No Teatro Renault, tudo mais. E agora eu fui ver o filme, né? Uhum. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas esse filme, o Wicked, que está no cinema, ele é o Wicked parte 1. Ele é só o primeiro ato, né? Ele é só o primeiro ato sabia. Musical. Eles não falaram, mas é. É tipo nos posters, não tá... putaria. Então, é muito foda. É gigante, tá? Não é tipo, é uma hora e meia. Não, é 2h40 de filme. Carai. É gigante! Não, eu acho ótima a decisão de dividir em dois, se é melhor pra contar a história, então, pra ter tudo e tal. Por quê? Porque o musical do Wicked, ele é baseado num livro de 1997, sei lá, e o musical de 2003. E por ser um musical, o que eu sinto? A história, principalmente no ato 2, ela é muito corrida e meio mal explicada. Eu acho que eu até falei disso. Quando eu falei aqui, eu achei o ato 2 bem mais fraco que o ato 1. E a história é meio corrida, você não entende umas coisas, tudo mais. E ouvi pessoas falar que eles estão fazendo uma adaptação bem fiel do livro junto com o musical. Então tem muito mais parte do que tem no musical e explica muito melhor várias das situações. E é um filmaço. É um filmaço. Se você ama musical, você vai amar esse filme. Que é foda. A atuação da moça da Elphaba, foda. E um que eu me surpreendi pra caralho. A Ariana Grande. Eu sabia que ela cantava pra caralho, mas ela tá atuando incrivelmente. Ela é uma Glinda perfeita. Ela é perfeita no papel. Nossa, ela dançando, ela atuando. É muito boa. É muito boa. Mas assim, então o que eu quiser, eu acho que a decisão talvez tenha sido correta aí, né? Pelo que você tá falando. Mas é putaria eles não avisarem. É, né? Rolou algo parecido com o Duna, né? Na época que eles meio que deram essa escondida também, que era só parte 1, porque é claro, eles querem que você vá ver achando que é tudo, né? Eles querem... É que nem eles têm ofuscado também informação sobre musical, né? Tipo, A Cor Púrpura lá, ou mesmo o Mean Girls novo. De Willy não Wonka, falar que é musical, né? O Wonka é que no trailer você não percebe que é musical. Eles não dão essa informação pra enganar o público, só que é tipo uma parada idiota, porque você vai assistir, aí você fica puto, porque você comprou uma parada achando que era uma coisa e é outra, e aí... é do dinheiro, né? Mas aí o boca a boca é muito ruim também, né? Então, mas no Wicked, no caso, tá muito bom. O boca a boca e tudo mais, porque o final do ato 1 é muito forte. O filme é até o ato 1 da peça mesmo? É, o filme é o ato 1 da peça. Ah, okay. Ponto. Ele é fechadinho, sabe? A partir dali começa uma nova coisa, sabe? Então, pra um filme ele faz sentido. Obviamente, fica muita coisa que tá estabelecendo agora no ato 1, que só vai desenvolver e concluir no ato 2, sim. Mas a virada pro ato 2 é uma virada muito grande na história. Então, fica bem legal como filme, como eu falei, como eles tiveram esse tempo extra pra desenvolver melhor a história, universo, personagens, fica bem maneiro e o universo fica bem rico, assim. Os cenários, assim, são lindos. O filme todo, esteticamente, é muito foda. Eu imagino que tem gente que não sabe o que é o Wicked. Então, o Wicked é esse musical de 2003, inspirado num livro de 97, que conta, assim, a história das bruxas do Mágico de Oz. É que no Mágico de Oz tem a bruxa má do Oeste, a bruxa má do Leste e a bruxa boa, Glinda. Né? E aí ele, na verdade, conta a história, e a principal é a Elphaba, que é a bruxa má do Oeste, se eu não me engano. É a que morre com a casa na cabeça? Não, é a que morre com a Dorothy jogando um balde d'água nela. Exato. Que é a grande vilã, né? Porque a outra morre no começo do Mágico de Oz. E aí é você vendo a história dessas duas, e que na verdade, a história dessas duas, a Glinda, a bruxa boa, e a Elphaba, a bruxa má, e como elas eram grandes amigas. E a história dela, do tipo, o que teoricamente levou ela a ser uma vilã? Ela é uma vilã, Han, né? Essa história toda, na verdade, é sobre a relação das duas. E é muito legal ver a relação das duas em tela, se desenvolvendo e os momentos emocionantes que as duas têm. É foda. E como um musical, eu acho muito bom também. Eu gosto muito das músicas. E uma coisa que esse filme pôde ter, por causa do tempo estendido dele, é que são as músicas na íntegra do musical, entendeu? Muitas vezes, quando tem filme de musical, eles têm que diminuir as músicas, né? Fazer uma versão TV size delas. Sim. E é por isso que é tão longo, né? Porque o musical em si é mais de 3 horas, os dois atos. Talvez. Não, mas... é bem longo o musical. É, e ainda tem mais história, né? Que eu... então, é 2 horas e 40 esse filme. Daria pra ser um musical inteiro nessas 2 horas e 40, mas se fosse atuação, tradicional, né? Entendeu? É. Mas como não é, como tem essas várias coisas extras, ele acaba desenvolvendo muito. E, como eu falei, ainda bem utilizando as coisas do livro, e me dá muita esperança para o ato 2, que vai ser ano que vem, de acordo com ele já, fechar e explicar melhor essa história. Inclusive, eu acho o ato 2 em música mais fraco que o ato 1. Acho que o ato 1 tem um número de músicas mais legais. O ato 2 tem menos músicas, inclusive, do que o ato 1. Mas o criador do musical Wicked está fazendo músicas novas para o ato 2. Agora do filme, então. Tem algum momento em que algum animal, assim, faz um rap escrito pelo Lin-Manuel Miranda? Infelizmente, não. Mas talvez no ato 2, né, com as músicas novas, vai ter. Você falou animal por quê? Porque não tem um negócio assim no Pequeno Sereia? Que tem uma música nova que alguém canta, que é um rap do Lin-Manuel Miranda? É? É, eu acho que tem. Moana quem canta. É, eu ia falar que é com a musical toda do Lin-Manuel Miranda, mas eu ia falar, tem caranguejo de animais cantando, mas... Tem um, inclusive, que é o Lin-Manuel Miranda cantando Moana. Sim, que é sim. Ele? Não é um animal, mas é um ancestral da Moana. Lá. Nossa, não lembro. Aue, aue, o tupitapani. É ele cantando. Mas é que você falou animal, é porque animais falantes são muito importantes pra história de Olha Wicked. Olha, então há esperança, né? Mas é, recomendo todo mundo assistir. Pelo amor de Deus, saiba que é um musical. Eu acho muito louco quem vai pra Wicked. Os outros eu entendo. Pô, Mean Girl, você vai não saber como é musical, tudo bem. Pra Wicked, sem saber como é musical, porque ele se vende como musical desde o começo. Mas é, o pôster tá escrito assim. É um musical, hein, galera? É um musical, galera! É que eu não vi o trailer. Mas sabe o que as pessoas não estão preparadas? Ah. Que eu percebi ontem no cinema? O quão grande ele é. Sei. Teve muita gente que começou uma música, o pessoal aproveitou pra ir no banheiro, assim. Saiu um 5. Caralho. Foi mijar e voltou. Ah, é música, gente. Tem nada importante, não. É. Exato, é literalmente desenvolvimento, né? É igual o Senhor dos Anéis. Você lê as músicas? Eu não li as músicas, não. Pula, né? pô. E novamente, querendo falar sobre a coreografia das músicas e dos cenários. Pô, tem uma música. Quando eu vi o musical, eu achei ela fraca, inclusive na versão brasileira. Define Gravity, não. Não. A Dance Central Life no musical brasileiro, eu tinha achado ela até fraquinha. No filme, talvez seja a minha favorita, assim. Tipo, eles estão numa biblioteca e as estantes da biblioteca é como se fosse dentro de um túnel, assim, com paredes que rodam. E aí as pessoas pegam um livro rodando as paredes, né, e tudo mais. E eles começam a dançar e aí começam a rodar as paredes e as pessoas começam a dançar entre as paredes rodando e as escadas da biblioteca. Cara, é muito lindo, é muito foda. E a música é muito legal e ela tem um quê de disco. Nossa, porra, novamente, se você ama musical, vai ver esse filme. Se você ama musical e cinema, vai ver esse filme. Não, se a pessoa ama musical, já viu o filme. É, pois é, talvez. Mas assim, foda. André, assista. Mas saiba que é bem longo, tá? Não, isso pra mim é de menos. E é literalmente infantil? Talvez, não sei. Ele aborda uns temas meio, tipo, ele começa com um caso de... adultério. Você deu um soco do André. Não. Ele começa com um caso de adultério, por exemplo, bem explícito. Então, talvez não seja, pô, crianças, né? Mas bem. Ah, mas o Wicked nunca foi infantil, né? Não, não. Nem Mágico de Oz, hein? Mágico de Oz é infantil. Não. Esse negócio aí de... De o quê? De ficar derretendo as pessoas. Porra. De ficar jogando imóveis na cabeça de idosos. De idosos, acho errado também. Acho errado. Sabe o que é muito louco, André? Muito louco, tá? Trailers, muitos trailers antes do filme começar. Inclusive, a minha sessão era das 7h30, o filme começou às 8h. Ah, normal essa porra aí. E a gente saiu às 11h por causa disso, né? Passou um trailer do novo Mágico de Oz que estão fazendo. Uau. Só que é tipo, sei lá, moderna. É uma Dorothy moderna lá, sei. Viajando no trailer com Dorothy, os pais. Dorothy TikToker. Isso, aí eles brigam porque sei lá o quê. Ah, não me deixou ver o TikTok. E aí ela sai do carro assim na estrada e aí tá vindo um furacão. E leva ela e o trailer do cachorro pro mundo mágico de Oz. E apareceu... E a prisão da série. É. Exato. Aí apareceu o nome do filme, né? Ah, Novas Aventuras, blá, blá, O Mágico de Oz, parte 1. Caralho, como assim? O que é isso? É combinado, pô. Não pode ser. A estrada de tijolos dourados era uma escada rolante. Era... Isso ia ser jovem pra você? Uma escada rolante, André? Não, é porque seria moderno, um lugar moderno. Não, então, isso é o moderno? Ah, me fala uma coisa moderna, então, mais moderno que escada rolante. Ficar em casa, não sei... A escada rolante do jovem é um link do exato, Twitter, né? Você conhece o Mágico de Oz por uma chamada no Zoom. Isso. Então você não sai de casa. Quero. Você tem alguma coisa pra trazer pra turma? Cara, eu até tenho. Recentemente, eu recebi alguns amigos em casa. Agora eu me mudei. Estou no apartamento novo, finalmente. Yeah! Está fim do suplício. Caralho, da mudança. Que... Puta que pariu. Já desencaixou tudo já? Não. Ah. A maioria das coisas está na casa da minha mãe encaixotada ainda. Eu vou trazendo as coisas aos poucos pra ela. Eu fiquei. Tava na minha casa antiga, nas minhas coisas. Foram semanas indo pra lá, voltando. Indo pra lá e voltando. É. Pra lá e voltando. Só que agora tá um zilhão de caixas lá em casa, que ainda não tem móvel pra botar as coisas, tipo estantes que eu preciso. É, eu também não botei ainda não. Isso é uma outra etapa que vai começar agora. Mas enfim, consegui me mudar. Por ocasião da mudança, no mesmo dia que eu me mudei, veio o Ciro, um amigo de Porto Alegre, veio me visitar, que ele ia num show, que eu vou ficando uns dias em casa. E a Kate, que o pessoal ouvinte conhece, ela veio me ajudar com a mudança e tava lá em casa também. E aí a gente foi dar um rolê. Fomos num rolê inusitado, que o Ciro sugeriu até, visitar o chamado Planeta Inseto. Vocês já ouviram falar do Planeta Inseto? É, o Planeta Terra, né? Também conhecido como Planeta Terra, mas ele é um lugarzinho muito simpático, perto do Instituto Biológico, que fica meio que na região do Ibirapuera. E o que é esse lugar? Ele é um museu de insetos. Vai muita excursão de escola, pessoal curioso que vai pra ver informações sobre insetos. Então, assim, tem uma área das borboletas, a área dos besouros, a área das formigas, um formigueiro montado dentro de várias redomas transparentes, assim, pra você ver como é que funciona por dentro, os túneizinhos das formigas, de carrainho, não sei o que e tal. Eu sempre quis ver um daqueles formigueiros que é montado num aquário, sabe? Só que aí você vê o formigueiro todo como se ele estivesse numa lâmina no laboratório. É meio que isso. Tipo, tinha um igualzinho que você tava falando, só que era de cupim. Tinha um lá. E eu achei um passeio muito interessante. Você chega a gostar, que lembrar um Dungeon Crawler. Esse amigo Ciro, ele é o doido dos insetos. Então ele queria muito conhecer esse museuzinho aí. E é muito legal. Tem vários bichos que tem pra você pegar na mão lá. Ah, que legal. Então, tem o bicho pau. Eu peguei no pau. Então, pegamos no bicho pau. Eu falei brincando, mas eu acho o bicho pau sinistro, assim. Ele é um bicho muito... Porque ele tem uns patão, né? Umas patunas grandes. Ele dá um pouquinho de medo. Não, mas ele é tranquilinho. Não, eles são, no geral, dizem, né? São tranquilos os insetos, né? É. O bichinho tá... Tem mais medo de você do que você. Exatamente. Dele. Tipo, mesmo... Ainda mais o bicho pau, porque todo o lance dele é ficar parado pra ser confundido com um graveto. Então o monitor vai lá, ele abre o aquário onde ficam os bichos pau, vai lá e fala, ah, você quer pegar no pau? Aí ele fala e põe o pau. Aí eu boto a mão no saco dele. Ai, tá bom, vai. Aí ele põe o pau na sua mão e você pode até fazer um carinhozinho nele, assim. Ai, que legal, e ele cresce. Você faz um carinho e ele cresce, né? Tem macho e fêmea, né? E aí ele mostra, tipo, a diferença é que, tipo, o macho, ele tem asa. Ele pega, tipo, te mostra, assim, ele abre a asa pra te mostrar e tal. Ela fica, tipo, camuflada? É, sim. E ele, né, ele sabe onde pegar pra mostrar e tal. A textura dele é interessante, parece realmente um gravetinho, assim. É? É. É mó legal, é uma experiência muito legal, na verdade. Deve ser. Tem um evento que é corrida de barata. Tipo corrida de cavalo, assim. Várias raias botam várias baratas, barata comum, assim, pra correr e ver qual chega em primeiro lugar, Jesus, sei lá. Amado, aí aposta dinheiro na Bet, insetos. A Bet barata. É mais, tipo, é mais pra mostrar pra crianças, basicamente, que, tipo, a barata, ela se agita com luz e com barulho. Fala, ah, pessoal, faz bastante barulho, que é pra barata ficar agitada e correr bastante. Coitada. Meu Deus. É pra mostrar, você não vai conseguir correr da barata, ela é mais rápida que você. É aceite a sua morte. Meio que isso. Aí, tipo, explicando, porque a barata tem tais sensores e que não sei o quê, essa coisa toda. É legal saber dessas coisas, né? É, galera, vamos explodir uma bomba atômica perto da barata pra você ver que ela não morre. E aí, tem lá a barata de Madagascar. Ela se remexe muito? Pior que não. Ela se remexe muito menos que a barata normal. Normalmente, quando você vê barata em, tipo, filme ou videoclipe e tal, que é uma barata grande, meio marrom claro, assim, é essa tal da barata de Madagascar. É quase um besouro. Parece um besouro. Ela é grandona. É, e você pode pegar ela na mão se você quiser. E eu peguei na barata. Tipo, eu achei que eu não fosse ter coragem, mas eu peguei na barata. E ela faz cosquinha, assim, na mãozinha, assim. E, tipo, ela é devagarinho, ela vai andando e tal. Ela é devagarinha? Isso já é menos... Não, ela, tipo, ela quase não se mexe, assim. Porque o negócio da barata... Desculpa, a barata caseira, essa que a gente cria aqui em casa, é que ela é um bicho do inferno. Ela tá muito louca, a gente tá voando na sua cara. Ela é atraída por gás carbônico também, a barata. Dizem que é por isso que ela voa na sua cara, por isso tudo mais. Você deu uma cutucada na barata dela, não? Eu dei uma cutucada na barata dela. Impressionante. Ele vai dar uma cutucada na barata dela. Você pegou mais outros bichos na mão? Só tinha esses dois pra pegar, pelo menos nessa vez que a gente foi. Mas, tipo, tinha um louva-a-deus mó legalzinho, tipo, uma ninfa de louva-a-deus que tava pendurada, tipo, de cabeça na caixa, assim, tal. Tudo verdinho, tudo bonitinho, assim, pá. Muito interessante o rolê. É uma casa pequena, tipo, não é um rolê longo, né? Você, sei lá, em meia hora, acho que você mata tudo, assim, lá dentro. Que isso, cara, com Baygon é fácil, né? Mas fala da história, fala das pesquisas, tipo, tem muita coisa de desenho naturalista, tipo, ilustrações que o pessoal fez, as dos bichos, tem explicando o ciclo de vida, pra onde que se encontra, pra que serve essa coisa toda, e é de graça. É de graça, e onde que fica mesmo, André? André, onde fica, André? Ah, fica perto do Parque Ibirapuera ali na região. Casa dos Insetos. Chama Planeta Inseto. Planeta Inseto. Se você quiser ir de metrô, você desce na estação Ana Rosa do metrô, aqui em São Paulo, e vai descendo de Ibirapuera. Eventualmente você chega lá. Tá bom. Legal, pô. Quero ir um dia. É legal. Vale a pena pegar no pau. Vou lá só pra pegar no pau. Vale a pena pegar. É um rolê que, assim, por exemplo, quando eu fui no Jardim Botânico pela primeira vez, eu achei que eu, tipo, sei lá, ver planta. Mas é super interessante. Obviamente colabora se o dia tá bom, tá sol, se vai, pô, é uma vibe você passear, e tem um laguinho, e tem as flores, tem não sei o quê. Mas tá legal ler as informações. E é legal porque os monitores são muito solícitos em explicar se você tá com dúvida de alguma coisa. Ah, que legal, que legal. Tô com ideia e tal. Planeta Inseto. Muito legal o passeio, de graça, aqui em São Paulo, recomendo bastante. No pau, e eu quero compartilhar com vocês o dia que eu peguei na cobra. Eita, que divertido! Já tá um pouco defasado aqui, né? Mas no Halloween... Ah, defasado? Faz só 29 dias atrás. Só um pouquinho. Eu e a Thalissa e uns amigos da Thalissa, nós fomos para uma cidade aqui do lado de São Paulo, que ela é conhecida por fazer festas de Halloween temática, a cidade toda ficar enfeitada por Halloween e tudo mais. E aparentemente ela viralizou no TikTok um ano atrás, um tempo atrás. Essa cidade é muito já conhecida e o pessoal chamava ela, cringe, tá? É a Silent Hill brasileira. E assim, eu entendo porque a brincadeirinha é comparação, que no caso o nome da cidade é Paranapiacaba. Que aqui do lado de São Paulo, acho que é 50 quilômetros. É bem tranquilo de ir e voltar de carro. Quando eu fui de trem. Tem essa viagem de trem, o ruim é que ela só sai uma vez por dia. E você fica dependendo do trem, né? Então se quer voltar, você tem que voltar quando o trem for voltar, porque ele também é o mesmo trem que vai e volta. Eu preciso que seja mais específico, eu não tô entendendo qual substantivo você tá usando. O Rafa falou que ela já era conhecida, mas eu acho que ela deu uma estourada a mais agora por causa do TikTok, num nível que é um sentimento levemente surreal de estar lá. O pessoal acha que tá indo pro Hopi Hari. Não nesse sentido, é porque... De cheio, porque ela é uma cidade que na verdade ela nem é uma cidade. É uma vila. Ela é uma vila barra bairro, ela é uma região de Santo André, se não me engano. É uma das cidades da OBC aqui, se não me engano é Santo André. Ela antes, ela nasceu como essa vila de funcionários da empresa de trem, esqueci o nome agora, que é uma antiga já, que acho que nem tá mais em funcionamento. O pessoal tinha as casas dos funcionários dessa empresa de trem lá e foi me crescendo um pouco em volta. E assim, tem tipo 1.000 habitantes. É minúsculo o lugar. Minúsculo. E aí que vem do tom meio surreal de tá lá, porque a parada tá tão fazendo sucesso, tinha tanta gente na rua que parecia... Carnaval. É, tipo Carnaval do Rio, assim, pra escala do lugar, sabe? É muito louco, porque tem muito mais pessoas de fora do que habitantes na cidade. Todo mundo teve a mesma ideia. Só que ao mesmo tempo é uma cidade que ela não foi pensada pra comportar esse volume de pessoas e ela nem tem o que fazer pra esse número de pessoas. Então, essa cidade era conhecida no passado como a Silent Hill brasileira e eu fui nela faz uns 10 anos atrás. É bastante tempo. E já era tempo. Nesse nível, assim? Não. Mas o negócio é que lá, como ela tá na serra, ela tá constantemente, é muito comum, tá nevoeiro lá. Não é. É muito louco. Você tá enxergar nevoeiro. Fechou, você não enxerga nada. Exato. 2 minutos depois, nevoeiro passou. 5 minutos depois, nevoeiro voltou. É, ela é assim constantemente. Então por isso que o pessoal gostava de lá. E aí lá começou a ter, por esse clima, entre aspas, sinistro, nevoeiro, começou a ter a convenção de bruxas, começou a ter um monte de coisa de terror lá. Mas ela também era conhecida porque lá tem muita coisa de trilha e arborismo na região. Então, tipo, eu fui, por exemplo, pra fazer um mini arborismo, assim, de 1 metro de altura, porque eu tenho medo de qualquer coisa mais alta que isso. Eu não fui fazer trilha nem nada do tipo, a gente foi meio que fazer um bate-volta só pra ver a cidade, ver a festa e tudo mais. É muito bizarro, que nem eu tava falando, que não tem atividade pra essas pessoas fazerem. Uhum. Tem meio que uma rua principal, que vai ter uns restaurantes, uns bares, vai ter, tipo, música ao vivo, umas coisas acontecendo assim. Tem um lugar que é como se fosse, tipo, um centro comunitário, alguma coisa assim, um galpão. Não é um galpão, mas um lugar onde vai ter várias... ginásio. É, tipo, uma parte mais aberta, que a função é ser isso, é tipo como se fosse um mercadão, mas é só pra gente de fora ter barraquinha e vender coisas. Então, por exemplo, foi a coisa mais legal do dia. A gente encontrou lá um casal que vendia um monte de mel. Aí tem a abelha, aquela abelha brasileira que não tem ferrão, que eu esqueci o nome agora, que é uma abelha pequenininha, parece uma mosquinha, assim. O mel dela é muito diferente, não sei se vocês já provaram alguma vez. Não. Posso pegar e fazer uma degustação em áudio. Eu quero, por favor. Pra vocês experimentarem. O sushi vai dar melzinho na nossa boca. Melzinho na chupeta. Melzinho com chupeta. Eita! Essa foi a parte mais legal, por quê? Esse casal, eles vendiam o mel normal, digamos, que esse mel que a gente vê como, sabe, mel silvestre, mel de eucalipto, mel de laranjeira, e por aí vai. E ele explicou algo que eu não sabia, que é o mel da abelha normal é definido pela flor de onde ela extrai o néctar. Por isso que tem, tipo, silvestre é um monte. Se lá é eucalipto, é mel, né, do pólen do eucalipto. Eles têm realmente gostos diferentes, tem, será? Tem. E aí que eu vou falar agora, Rafa. Só que esse não era o principal da barraquinha. O principal era dessa abelha nativa. Ele tinha, sei lá, uns 10 mel diferentes. Aí que é uma abelha brasileira. Isso. Aí ele tava falando que essa abelha, curiosamente, ele não falou os motivos químicos, biológicos pra isso. O mel dessa abelha depende da abelha e não da flor. Independente de onde ela extrair o pólen, o sabor do mel vai depender da espécie da abelha. Então ele tinha um monte lá. E ele de abelhas? Não, de mel. Ah. E ele faz uma degustação. Ele vai de mel em mel. E tem uns mel muito louco. Pô, degustação de mel no Jogabilidade. Pô, tinha que ter comprado uns 6 mil mel. Assim, o foda desse mel é caro pra um caralho. Ah, depois dos queijos. Assim, a Thalissa comprou um potinho de 100 ml. Tiuba. Foi acho que R$90. Caralho. R$80. Ouroso. É porque... É abelha com as tetas pequenininhas. Porque como essa abelha é muito pequenininha, ela produz tipo 10% da abelha normal, de volume de mel. Então ela produz muito menos, então o mel é muito mais caro por causa disso. Faz sentido. Mas a parada é que os mel eram muito diferentes. Se olhava a cor, as cores já eram bem diferentes. E o sabor era muito diferente. Tinha um que ele falava, ele explicava, tipo, ah, esse aqui tem um gosto disso, esse aqui tem um gosto mais pra aquilo e tudo mais, tá, né? E tem uma que o mel era marrom. E a maioria era, tipo, branco, amarelo, cores mais claras. Laranja. É. E esse mel era marronzaço. E eu falava, ah, esse aqui é mais amadeirado. Parece que eu tava lambendo uma madeira mesmo. Tipo, era gosto de. Eu gosto de lamber uma madeira. Bebida envelhecida em madeira e coisa do tipo, sabe? É muito engraçado porque, como esse mel é muito caro, e o cara que tava apresentando pra gente, ele era mais pra hippie natureza, assim. Então, tipo, pra que eu tô vendendo esse mel? Qual que é a função do mel? É pra você ser saudável. Porque se você tomar uma colher de mel todo dia, a sua imunidade e não sei lá o que, que a função desse mel pra ele vendendo era essa. Um mel por dia. É, não. E o mel pra mim é o quê? Pra cozinhar. Na cutia. Isso. Só que como esse mel é muito caro e ele tem realmente um sabor muito marcante, é mais pra você finalizar a coisa. Tipo, você vai colocar em cima da salada, em cima da carne pronta. Você não vai cozinhar, você não vai colocar no calor esse mel. Então você vai tirar a característica dele. Tinha lá um mel que a gente já tinha aqui. Posso até pegar pra comparar. Esse outro é um mel? É, esse aqui é mel também. É nossa, tá separado? É, o açúcar e o coisa separa, né? Normal. Ha! Porque uns anos atrás já, esse outro mel que eu vou mostrar pra vocês, já faz uns 2-3 anos que a gente tem, mas mel é de boa. Que a Thalissa comprou esse potinho aqui que vocês estão vendo, que é, só pras pessoas saberem o volume, 140 gramas. O preço normal dele é R$130. Caralho. Uau! A Thalissa comprou num erro no site que tava por 30. Uau! Porque tava o preço do potinho minúsculo, pequenininho, e aí tava o preço trocado. Aí ela aproveitou e conseguiu comprar na época por R$30 esse pote. Então a gente já conhecia esse mel, e eu não vou falar do que ele tem gosto pra gente, pra vocês ver o que vocês acham. Mas quando a gente experimentou esse mel lá, mesmo gosto. Então, tipo, esse mel realmente, ele sempre vai ter esse padrão. E foi muito legal conhecer esses mel, foi a parte mais legal do dia. Mas e a cobra? Então, porque a cobra cobra, lá tinha... Tinha mel de cobra? Não, porque lá tem, tipo... Tetinha da cobra. Não é guarda florestal, mas era tipo uma guarda florestal, eu esqueci o nome agora. Guarda florestal. Mas é que não era guarda florestal. Que eles tinham uma cobra, sei lá, porque eles deixavam a pessoa pegar na cobra. Tipo, ficava lá, vamos dizer que era guarda florestal. Ficava o guarda lá. Eu vi um filme assim. Com uma jiboia gigante. Ele colocava a jiboia, né, abraçando a pessoa, você podia tirar foto. Aí eu tirei foto com a jiboia. Ah, cadê? A Thalissa postou no Stories na época. Eu não sei se ela... Quero ver o sushi pegando na jiboia. Eu não sei se ela postou... Público. Fixo, tipo, pra ficar no Instagram. Mas ela tinha postado no Stories do coisa lá. Mas é muito engraçada a textura da cobra. Sim. Ela é molenga. É, uai. É, mas se você... Não, no sentido de que quando você vai pegar ela, você pensa que ela é mais... firme, a pele dela, ela... Não sei, meio borrachuda mesmo, é meio flácida a pele da cobra. Ela troca de pele. Eu nunca peguei numa cobra. Eu imaginaria que ela fosse mais durinha mesmo. Então eu achava que a pele dela era mais rígida. Na minha cabeça, a minha expectativa de pegar numa cobra é um bicho super musculoso, assim, prá, bombado. Não, assim. Ela é muito forte. Que eu também tenho uma foto pegando na cobra, inclusive. Quando eu era magra, então nunca, vocês nunca vão ver essa foto. Entendi. Eu privei todas as minhas fotos magras no Facebook, que é pra ninguém ver. Entendi. O negócio é que ela é molhada, eu sei que ela é molhada, ela é fria. É. Isso, por ela ser bem geladinha, ela parece que tá molhada. Uhum. Só que a maneira do que ela é firme pra ela se manter, né, tanto que ela se pendura e fica retinha pra fora, assim. Ah, pra pensar em pinto. Ela, na sua mão, a parte que encosta, ela meio que derrete, parece, assim. Eu achei uma textura muito engraçada. É que cobra é muito parecido com um gato. Igual, sempre penso nos dois. E muito fofinha, assim, a cobra. Que pena que, se você for querer ter uma cobra, e é muito engraçado que todo mundo que perguntava, ia falar, você pode comprar no site e tal, que a pessoa, ela, né, tem legalizado e tudo mais, tem os documentos pra você ter. R$6.000 a cobra, né, de boia, e pra você alimentar, você tem que dar rato. Exato. Só que o rato não pode estar morto, porque se tá morto, elas não comem. Só que se tá vivo, come a cobra de dentro pra fora. Porque quando na natureza, ela, sei lá, ela vai desmaiar o bicho apertando ele, vai quebrar os ossos, ou vai ter o veneno que paralisa. Então, se você só pega um rato e dá pra uma cobra dessa, que não tá acostumada... Ele pode matar a cobra. É, tem casos que o rato, ele come a cobra de pra fora. Então você tem que deixar o boss do Dark Souls dele. Você tem que apagar o rato. Tem que socar o rato. E assim... Não é isso. Você tem que ter ratos vivos e quando você vai alimentar a cobra, você tem que ser um carrasco ali, entendeu? É, você tem que desmaiar o rato e alimentar a cobra com o rato desmaiado, mais vivo ainda. Tudo boa. Aí tem lugares que alimentam. Você... Pô, não tem tipo um Whiskas da cobra, não? Não tem. Ninguém desenvolveu. É. Alô, indústria. Que não é assim um animal de estimação que todo mundo tem em casa, não, né? Não, eu nem recomendaria pra ser sincero, assim, porque... Deixa o bicho. E réptil não fica apegado ao dono. Não tem sentimentos, não adianta. É isso que você pensa. Eu queria muito ter um Teiu, só que... Eu também queria muito ter um Teiu, mas parece que ele é bem bagunceiro. Então, o negócio é alimentar ele da carne. Você tem que alimentar com bife. Carne pura. Nem eu como isso. Porra. Marmoria 10. É, mas o que o Rafa tava falando, só quer dizer, o Teiu, quando cresce com gente, ele fica carinhoso, ele pede carinho, dá o rosto, deita do lado e coisas do tipo. Coisa de costume, né? Se você pega um animal selvagem, não vai fazer isso. Porque tipo eu vi recentemente que, tipo, o jacaré, o crocodilo, ele não tem sentimentos. É um negócio, eu vi o moço mostrando que ele não tem, assim, sei lá. Eu pensei que talvez todos os outros répteis talvez não tivessem. É. Tem gente que não tem também, né? É verdade. Humano. Só pra fechar o bloco do mel, que eu achei que foi o mais legal, eu vou colocar aqui pra vocês experimentarem. A gente vai experimentar esse ou outro primeiro? Eu não como mel, não. É o vômito da abelha. Eca! Então eu vou colocar no dedinho de vocês, porque eu só tenho uma colher. Desculpa. Okay. Mas peraí, isso aí não mistura antes, não? Não, é que tá meio que sólido aqui agora, tá vendo? É tipo, o açúcar cristalizou. É tipo, é só embaixo. Um açúcar. Entendi. É muito difícil. Esse aí é meio esquisito, né? É muito difícil. É muito difícil. Babu. Ai, meu Deus. Você sentiu algum gosto? Porque é muito difícil. Só açúcar. É muito pouquinho. É, esse aqui, pra mim e pra Thalissa, pelo menos, tem gosto de limão. Que ele é bem ácido. Eu senti ele meio cítrico, tá bom, assim. É de fato, ele lembra um pouco limão. Parece mel com limão já. É. E esse é o sabor normal dele. Uhum. Que é das abelhas que, né, comeram apenas limão. Esse aqui, que parece limão, é manda-saia. Manda-saia. Tá bom, né? Então você é ouvinte, por favor. Nossa caixa postal tá aí disponível. Isso. Nossa, que gostoso. Nossa, esse segundo aí é bem bom, hein? Nossa, muito, muito bom esse segundo mel. É forte. Esse parece laranja. Você acha que parece laranja? Achei que parecia laranja. Pra mim, parece uma fruta. Então é, parece fruta. Parece um mel frutado, assim. Uau. Parece amora, talvez. Bem gostoso. Nossa. É. A Thalissa falou no dia, e eu não consigo mais não sentir sabor, maracujá. Talvez, Quando a Thalissa falou isso, o cara... olhou pra ela, o que você tá falando? Nossa. Ele não falou isso, mas você viu que a cara dele tava tipo, maracujá. É, pra mim parece uva. Ele riu, a Thalissa apareceu e falou, ele riu. Especificamente suco de uva. Então, curioso. Parece mesmo, André. Agora que você falou, mas é uma acidez, ele tem uma acidez, entendeu? Muito bom. Mas é isso, melos curiosos. Interessante, interessante. É, mas a cidade em si, não recomendo visitar. Jogabilidade, degustação de mel com a mel. Chama mel aqui. Ela vai embora na hora. Ela gosta de mel? Não, ela não gosta. Ela não gosta da piada. Ela não gosta de trocadilhos com mel. É verdade. Mas só pra fechar a cidade. Coitada da cidade. Não é uma parada legal, não tem nada pra fazer lá. O atendimento das coisas é horrível. Ah, ainda mais que tá 700 mil pessoas lá mesmo. O preço é ridículo, é mais caro que São Paulo, de São Paulo pra cima, pra uma qualidade bem qualquer coisa, de todos os lugares que a gente foi. É que eles têm pouquíssima oferta pra muita demanda, entendeu? Então, tipo assim, foi bizarro. Que eu até comentei, né, no comecinho do ano, quando eu fui no Hotel Fazenda, que eu falei, ah, o atendimento no interior é diferente de São Paulo, e eu não falei isso com uma crítica na época, porque atendimento em São Paulo, eu acho que você não vai ter padronizado, assim, pra cidade, não vai ter melhor que em São Paulo. Tipo, de restaurante, esse tipo de coisa. No interior, assim, no geral, é mais desleixado, de certa forma, e eu, de novo, eu não coloco isso como uma crítica, mas é um ritmo diferente. Lá é bizarro, que o restaurante que a gente foi, eu acho que era, sabe, o filho do dono que tava atendendo, a contragosto. Nossa! Então, o moleque fez cagada no pedido de um monte de mesa, deu treta, brigaram com o moleque. E... ai, que climinha gostoso. Aí, erraram o pedido na nossa mesa, não veio metade da comida, ficamos, tipo, uma hora pra chegar a comida. Caralho. Aí, é muito bom, quando ele chegou com a bandeja, assim, e os pratos lá em cima da bandeja, e parou do lado da mesa. Aí, a gente ficou olhando pra ele, ele ficou olhando pra gente. Aí, ele falou, pega. Nossa. Aí, eu ok, então, né? Aí, eu peguei, assim, um prato e passei pro lado, aí peguei o outro prato. Eu tava na beirada da mesa, mas pronto. Foi a primeira vez na vida, cresci no interior, cidade de 10 mil habitantes, né? 20 anos morando na roça. Eu nunca vi um atendimento assim. Que chega e fala, pega. Pega. Incrível. Mas assim, não recomendo o tour na cidade de qualquer forma. Talvez pra trilha, que então, não, eu falei, se for pra ir pra Paranapiacaba, não vai pra isso, tá? Pra esse tour. E não faz trilha na ponte, que tem uma ponte lá, que é uma ponte de, acho que é, que passa trem antiga, que tem aquelas vigas de metal embaixo da estrutura, pra dar sustento. Que ela meio que vai cruzando, fazendo tipo uns X embaixo. Eu joguei esse pedaço várias vezes. Tem gente que desce nessa porra pra andar nisso. Eu passei essa fase, sim, é bem interessante. E, óbvio, assim, genial a ideia. Um instrutor, um guia, foi fazer isso, caiu e morreu. Ah, claro. Legal, bacana. Porque não tem proteção, não tem nada. Não. Não é pra ninguém andar ali. Vai fazer uma coisa segura lá. Tem trilha e arborismo, pra isso que você vai lá. E pra fazer um passeio de Maria Fumaça, que tem lá também. Maconha? Mas não vai, não. Isso. Sim, no geral. Não, mas é divertido. Se você for lá de dia, vai de dia. Mas foi de dia, num final de semana que não seja do Halloween, que é o dia mais lotado de lá, pra arborismo, trilha e o passeio de Maria Fumaça. Ponto. Porque assim, pra quem mora em São Paulo, né? Porque é do lado. Sim. Dá pra você ir e voltar de transporte público. Qual que é o feriado que é o oposto do Halloween? Que é o mais... É o carnaval. Natal. Não, Natal não. Carnaval. Por que carnaval? Porque um é terror, outro é comédia, né? Tipo, não, carnaval é terror também. Qual que é o terror, qual que é o comédia? Então, mas é um terror comédia, outro é um comédia com terror, entendeu? There's a centipede naked in your bedroom. Oh, and you swear to God the fucker's out to get you. And I digress, 'cause I must make you the perfect morning. I try my best. Slugger out the window. Inside a jam jar. Caixinha!